Guerreiro, veste as camisetas e mostra que o rap corre nas veias. Enquanto Zé Povim quer viver algemado, mas continua firme sobrevivendo nos palcos. Só os guerreiros, veste as camisetas e mostra que o rap corre nas veias. Enquanto Zé Povim quer viver algemado, mas continua firme sobrevivendo nos palcos. Meteoro cai no peito em forma de trilha sonora. E do ringue só dá nós, com as poesias tenebrosas. Só monstruoso dos bang louco do sul, que canta por amor não pra pagar de pajero full. Deselegante pro spoiler do By Night, pagando de C4, curtindo Linkin Park. O jaco da Malboro e as correntes de ouro. Mas se vê um de nós, quase se caga nos bancos de couro. Treme na base, paga simpatia, escuta as pancadas e vê meu carro dobrando a esquina. Passa mal, fica amedrontado. Eu de óculos escuro, bombeta e braço tatuado. Calça larga e camisa acabada. Tênis da Reebok, relógio pulseira de prata. Sente o cheiro do caiaque e olha o naipe. Aliança no dedo, cara fechado e cavanhaque. Mestre de cerimônia, decola nas batidas. E tem que ser guerreiro pra vestir as camisas. Enquanto rap nacional fazer estrago, nós continua firme sobrevivendo nos palcos. Só os guerreiros veste as camisetas e mostra que o rap corre nas veias. Enquanto Zé Povim quer viver algemado, mas continua firme sobrevivendo nos palcos. Só os guerreiros veste as camisetas e mostra que o rap corre nas veias. Enquanto Zé Povim quer viver algemado, mas continua firme sobrevivendo nos palcos. Cheguei aos 22, driblando o sistema, quebrando as algemas do pulso, narrando a merda da violência. Vai ser sempre a mesma fita, surubu perseguindo a carniça. O gato que quer pegar o rato, o favelado que odeia a polícia. Sou soldado, fardado, pano largo e bombete. Meu exército são vocês, gladiadores, levanta a cabeça. Negro, branco, pardo e amarelo, tudo junto nós é uma bandeira, paz e amor. Melhor e progresso, toca a favela, andei nas ruas de terra. Pretinho, as canelas, cinzenta, quem te dera. O meninão cresceu no estilo invocado, gordão careca, pano largo e tatuado. As trilhas sonoras que vai de trem nos condomínios, favelado preto pobre, esse é o meu discípulo. E eu sou por vocês, sei que vocês é por mim, e o rap é por nós, assim eu vou até o fim. Prosperidade, paz, dignidade, justiça, o respeito acima de tudo, lealdade na nossa vida. Aí sim, hein, eu posso contar com você. Então veste a camisa com nós, chega junto que eu quero ver. Só os guerreiros veste as camisetas e mostra que o rap corre nas veias. Enquanto Zé Povim quer viver algemado, mas continua firme sobrevivendo nos palcos. Só os guerreiros veste as camisetas e mostra que o rap corre nas veias. Enquanto Zé Povim quer viver algemado, mas continua firme sobrevivendo nos palcos. E nos banhos só dá nós, e no ringue só dá nós. Quem bate pesado nos matador da Selênio é nós. Na potência máxima só ouve as pancadas. Corneta profissional, dois sub de 15 polegadas. É só um devastador pra representar o crime. É só um devastador que põe em choque os patifes. De camisa baby look e sapatênis, salsa socada no rabo, alargador e corrente. Quem é do gueto não se vende pros patifes. Mete a lupa na cara e os panos de grife. Tem que saber chegar, trutar, rimar não para. Fazer o som chegar, invadindo as comarcas. Se o bang é louco e os monstros aqui não para. Mano, guina fora da lei, passou máquinas pancadas. O gueto, os pobres, os humildes bem graduados. Rima que quebra a barreira, pulachando os playboy forgado. Eu sou louco, eu sou gueto e vim, sou macos preto. Bad break passa mal, começou o pesadelo. Fora da lei, a família tá formada. Meus pesos pra vocês, meu rap dominou a área. Só os guerreiros veste as camisetas e mostra que o rap